você é minha guarita no coração. Mesmo quando eu erro a bronca, não vem com sermão. Quem me estende a mão e me fala baixinho, vem se ver daqui, é o que você me diz com carinho. Amiga, você é como um abrigo de amor, e meu mais valioso sonho é com você que eu tô. Você me empurrando sem bronca, especialmente quando eu tô gerando na alta. Eu vou gerando na alta. Eu vou gerando, gerando, gerando, gerando na alta. Gerando, gerando, gerando. Gerando na alta, gerando na alta. Eu vou gerando na alta. Eu vou gerando, gerando, gerando, gerando na alta. Gerando, gerando, gerando, gerando na alta. Você, don't hold your tongue in my company. Let the colors that weigh down on your heart spill onto me. There's nowhere I could hide, there's nowhere you could lie. Vem se ver daqui, o que você me diz com carinho. Amiga, você, guardian of my life. When I'm lost in the dark and I've resorted to fight or flight. Love like the highway, we go to the limit together. We don't fear the high. No places we can't go, we know we're committed to always bring each other back. Gerando na alta.